Leopoldina e as crianças preparam-se para escalar as montanhas à procura do Palácio Encantado. Mas nenhum deles imagina o que lhes vai acontecer. Nas montanhas gigantes, há um vale conhecido pelo Vale dos Fantasmas. Diz a lenda que há muitos, muitos anos, passaram por ali exércitos de gurimbaus, homens maus, que roubavam brinquedos. Vinham em busca dos tesouros mágicos do Palácio de Gelo. Mas no momento em que se aproximavam da montanha mais alta, um nevão intenso deixou-os congelados, sem se poderem mexer, e quando o gelo se derreteu, transformaram-se em fantasmas, e ainda hoje perseguem os que por ali se aventuram.